A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Romanos, nossas meditações que sirvam como um elemento a mais para o seu crescimento espiritual, para a sua devoção a Deus. E daí vem a palavra devocional para a sua entrega a Deus. Que o Senhor realmente nos agracie com a sua presença e fale poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração e expectativa. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 7. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento, que era para a vida, transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, me iludiu, ou iludiu-me, se você preferir, e por meio dele me matou, de maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Prestem atenção nesse versículo já. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Para entender claramente o pensamento paulino. Versículo 13. Portanto, que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte, por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos e irmãs, a partir do capítulo 8, prepare-se, porque Paulo se fez todo o levantamento da questão, se apresentou a situação do problema até o capítulo 7 de Romanos, e é isso que acontece. Até o capítulo 7, ele apresenta a situação do problema, o diagnóstico, com muita clareza. A partir do capítulo 8, ele começa a demonstrar para nós plenamente como Deus opera, gerando em nós o Espírito da vida e nos livrando da lei do pecado e da morte, para que nós possamos experimentar da lei, do Espírito e da vida abundante e eterna. Mas isso é conversa para outro dia, a partir do capítulo 8, permitindo o Senhor. Vamos fechar o diagnóstico, vamos fechar o levantamento da questão, vamos fechar o capítulo 7 de Romanos e ter claro qual é a situação do problema que Paulo explicita nesses 7 primeiros capítulos. Muito bem. Faço rapidamente, como sempre, alguns destaques. Pastor, o senhor fala rapidamente, mas acaba demorando um tempão. Na minha igreja, o pastor tem uma capacidade de síntese. Que bênção, irmão, que o pastor tenha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala 10 minutinhos, 15 minutinhos, e eu saio de lá abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Conheço pessoas que têm essa capacidade, que são uma bênção mesmo. No entanto, as propostas são outras. Primeiro, os ministérios são outros. Segundo, as propostas são outras. Uma coisa é a ministração que se faz dentro de um culto de 1 hora, 1 hora e 30, com tudo que tem que acontecer ali, 2 horas, no mais tardar. Tudo, tudo, toda a ordem de culto, toda a liturgia, tudo, né? Toda a nossa adoração, toda a confissão, momento de oração, de confissão, hinos que são cantados as igrejas que têm coral, cânticos espirituais, antífonas que são lidas, a ministração da palavra, às vezes a celebração da Santa Ceia, a dedicação, a bênção, ou seja, é toda uma proposta para 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. No meu caso, eu estou pretendendo abençoar a sua vida, gerando princípios reformadores. E esses princípios reformadores precisam ser mais mastigados. Mesmo assim, como já disse em outras ocasiões, em cada situação, em cada final de ministração, é clara, é nítida a percepção de que ficamos sem explorar, por exemplo, num estudo, numa meditação que pretende estudar a questão. É nítido que ficou sem explorar, as coisas ficaram sem explorar um, dois, três, quatro, cinco aspectos. Porque às vezes você está num versículo, esse versículo puxa um subtema. E vai para outro, puxa outro subtema. E aí vai para outro, puxa outro subtema. E aí eu vou dizendo a vocês: ó, no outro momento a gente trabalha. No outro momento a gente trabalha. Isso dá até uma sensação desconfortável. Mas eu tenho convicção e fé no Senhor Jesus de que Ele está operando, Ele está conduzindo. E ele glorificará o seu nome, porque ele é digno de louvor. E de uma maneira ou outra, quer seja num culto que tenha a sua dinâmica própria, ou numa reflexão como essa, de todas as maneiras, segundo o ministério de cada um, Deus opera a sua vontade. Aleluia. Vamos lá, no versículo 4, depois da leitura. Nós estamos mortos para a lei. Queridos irmãos e irmãs, não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos. Eles têm um conteúdo didático, eles têm um conteúdo pedagógico. Falando mais claro, eles apontam quase que na totalidade para a vida e o ministério de Jesus, ou, em alguns casos, o relacionamento de Deus com a igreja. Podemos ver isso em alguns salmos, em alguns provérbios, em cantares de Salomão. Então, eles apontam para um conteúdo e nós temos que aprender com esse conteúdo lá no Antigo Testamento. Mas nós não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Já vimos isso quando falamos de ser justificado justificados pela fé. Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 13, receber o seu Espírito e sua graça. Assim, receber o perdão, ser regenerado, capacitado para produzir frutos para Deus. Aleluia. Que assim seja, que nós possamos produzir muitos frutos para o Senhor que agradem o coração de Deus. Primeiro em nossas próprias vidas, fruto do Espírito, e depois os frutos ministeriais também. No versículo 7, não conheci o pecado senão pela lei. Como é que é isso, pastor? Os versículos 7 a 25 descrevem a experiência pré-conversão de Paulo, ou seja, ele relatando como era o drama que ele vivia, existencial, o drama da sua vida, porque o que ele pretendia fazer para agradar a Deus, nem sempre ele fazia. Pelo contrário, às vezes não fazia. E o que ele não pretendia é o que ele acabava fazendo, e aí percebeu que operava nele dois tipos de lei. Por um lado, a lei do pecado e da morte que o impulsionava a fazer aquilo que desagrada a Deus. E por outro lado, a lei do espírito da vida que ele almejava viver, mas que não conseguia viver, porque ainda não tinha sido justificado pela fé, como nós vamos ver com muita nitidez a partir do capítulo 8. Então, do 7 a 25, há um relato, uma descrição da experiência pré-conversão de Paulo ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus sem depender da sua graça, da sua misericórdia e do seu poder. Irmãos, nós precisamos depender da graça, da misericórdia e do poder, senão não vamos conseguir adorá-lo. Podemos observar isso em três aspectos. Primeiro, nos versículos 7 a 12, Paulo descreve o período da inocência do indivíduo, até chegar à idade da responsabilidade. Você percebe isso no versículo 9. Ele vive sem culpa nem responsabilidade espiritual até que deliberadamente peca contra a lei de Deus, que nós estamos chamando de lei do espírito da vida, escrita externamente ou no seu coração. Em segundo lugar, nos versículos 13 a 20, Paulo retrata um estado de escravidão ao pecado, porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência. E assim, o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. O que ele não tinha como consciência, ele passa a ter como consciência através do mandamento de Deus, através da lei de Deus. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. É claro que muitos irmãos agora já estão fazendo uma conexão com o aspecto do consciente e do inconsciente, principalmente de Sigmund Freud, mas também dos seus aprendizes. Muito embora cada um deles tenha trilhado dentro desta perspectiva, mas com características e abordagens diferenciadas, como Adler, por exemplo, que para mim é um monstro sagrado de reflexão, não de cristianismo, de reflexão. Jung também. Nos versículos 21 a 25, Paulo revela o desespero total da pessoa, em terceiro lugar, à medida que o conhecimento e o poder do pecado o reduzem à miséria. Então, esse é o sentimento, essa é a crise existencial que Paulo expõe e que ele viveu. E chega a dizer, em algum momento eu vivia. Do versículo 9 ao versículo 11. As declarações de Paulo, eu vivia e o pecado me matou, no versículo 9, 10 e 11, mais 9 e 11, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus. No coração. Não é uma inocência que descarte o pecado original, não é isso. Mas ela possui um certo grau de inocência até que pratique com vontade própria, com ação deliberada, aquilo que transgride a vontade de Deus. Mas para isso, primeiro, ela vai, aos poucos, conhecendo a vontade. E também, se não conhecer pelos caminhos que nós conhecemos, às vezes na igreja, há uma impressão moral, há um resquício moral que foi legado a todo ser humano e que não se perdeu por completo, por isso o resquício, perdão pela redundância, mas. Há um aspecto da moral universal que está presente em todo ser humano. O ensino diz que as crianças entram no mundo afetadas pela culpa do pecado, ou seja, pecado original, e elas são dignas da condenação eterna. Isso é um ensino que se diz, mas. Esse ensino não se acha nas escrituras. O que se acha claramente é que todos têm como consequência da sua história o pecado original, ponto. Mas o próprio Senhor Jesus, quando tratou do tema das crianças, no aspecto do acolhimento, fez um paralelo e disse: deixe. Elas virem até mim, porque das tais é o reino de Deus. E também disse: quem não entrar como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, há dois elementos que devem ser compreendidos. Primeiro, há o pecado original? Sim. Aqueles que defendem isso estão certos? Sim. O pecado original alcança a toda a humanidade. E essa criança, que um dia será adulta, um dia nasceu. E se ela nasceu, ela recebeu esse legado espiritual triste da humanidade toda, representado biblicamente por Adão, que é o pecado original. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, embora ela tenha recebido esse legado, e em pecado tenha sido concebida, não por causa do ato dos seus pais, do ato sexual dos seus pais, não é, não tem nada a ver com isso, mas por causa do legado do pecado original, ou seja, da compreensão de que toda a humanidade pecou, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu vou repetir, esse é o legado. O legado é: todos pecaram. E mesmo criancinha, um dia ela nasceu ser humano. E aí, quando ela nasceu ser humano, ela já nasceu com esse legado do potencial para transgredir a vontade de Deus, para desobedecer à vontade de Deus. Esse é um elemento. O outro elemento é que, sem dúvida nenhuma, Jesus não culpabiliza, não exagera no tratamento da criança e, pelo contrário, ele ainda acolhe e retira um bom ensinamento, dizendo que nós temos que olhar para elas e aprender com elas a como entrar no reino. Isso tem vários elementos. Não é por causa de uma falsa inocência e de que todas as crianças são hiper boazinhas. Quem conhece criança sabe que não é assim. Mesmo dentro da igreja. Não é que elas são super boazinhas e que não machucam o coleguinha ou alguém da própria família. Não é isso. Um dos elementos que eu gosto de destacar é que a criança é fundamentalmente uma porta aberta para o conhecimento. É a fase melhor da vida para o aprendizado, o múltiplo aprendizado. Então, esse é um dos elementos, entre outros, que nós podemos apontar outro dia. Olha, já vai aquilo que eu falo. Só para trabalhar esse subtema, nós podemos gastar um outro momento. Então, a Bíblia é infinita em seu esplendor e em seu conteúdo. Bem, a lei é santa. Para que ninguém mas tenha o equívoco de mencionar o apóstolo Paulo como se tivesse uma postura antinomiana, ou seja, que ele fosse um defensor de uma postura anárquica, de certo modo, e sem lei, uma postura herege. Não, de modo algum. Lembremos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa não regenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não poderemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal, mediante o nosso próprio esforço. Somente o nosso próprio esforço não vai nos justificar, santificar, fazer de nós bondosos e nos separar do mal. Não adianta só o nosso esforço, nem só boa vontade. Não adianta. O conflito do cristão, por outro lado, é bem diferente. É um conflito entre uma pessoa unida a Cristo e ao Espírito Santo. De um lado, contra o poder do pecado, de outro lado, no capítulo 8, nós vamos ver, Paulo vai descrever o caminho da vitória sobre o pecado mediante a vida do Espírito. Então, Paulo, até o 7, deixa claro esse paradoxo de duas leis que estão em tensão constante dentro de nós, tensão em conflito dentro de nós, uma lei empurrando para o pecado e para a morte, outra lei desejando, almejando, aspirando fazer a vontade de Deus, mas sem força para realizar. Só na boa vontade não vai adiantar. Eu preciso da justificação pela fé. Só o Espírito Santo dentro de mim, depois que eu sou justificado pela fé, salvo em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo em mim, é que eu poderei alcançar essa vitória na vida espiritual, a vitória do espírito da vida sobre a lei do pecado e da morte. Por enquanto, Paulo descreve aqui no capítulo 7, eu sou carnal, vendido sobre o pecado, é o estado geral de toda a humanidade, até o dia da sua conversão. Mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7, essas aqui falam claramente num período sob a lei na vida de Paulo antes da sua conversão. Esse fato é comprovado pelas seguintes razões. Prestem atenção. Em primeiro lugar, no capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei. A lei não é suficiente para nos redimir. A parte da graça, e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. São duas coisas diferentes. A lei não consegue, mas a graça consegue. Em segundo lugar, no versículo 5, Paulo declara que os que estão na carne, a carne aqui não entenda a carne como o aspecto do corpo, entenda como a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza do pecado original, ou seja, a natureza que me impulsiona para transgredir a vontade de Deus, para desobedecer, como desde Adão e Eva. Isso que é carne aqui. Então, Paulo declara que os que estão na carne são carnais. Óbvio, produzem fruto para a morte e morte eterna. Lá no capítulo 8, que nós vamos ver, no verso 13, ele vai afirmar que se viver de segundo a carne, morrereis. Logo, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. Quem ainda não aceitou Jesus, quem não foi justificado pela fé e não aceitou Jesus, está espiritualmente morta. Ontem eu falava com uma pessoa muito querida, que eu conheci como criança, e agora está passando um momento de muita dor, por causa dessa pandemia. E uma das coisas que nós conversamos é que, ó, pelo menos tudo foi abrupto, tudo foi trágico, tudo foi dramático, e isso vai doer. Mas se há um consolo em Cristo, é saber que essa vida que foi retirada está dormindo no Senhor e quando acordar vai viver eternamente. Agora, pior será aqueles que morrerem e quando acordarem forem julgados dignos de condenação, porque não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e, portanto, não vão viver com esta pessoa que eu citei. Não vão viver eternamente com ela. Por quê? Para viver eternamente com ela, só aqueles que são do reino, só os discípulos de Jesus, só aqueles que são justificados pela fé. Em terceiro lugar, a expressão vendido sob o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. Tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, só a pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo, porque ele, pelo preço do resgate, através do sangue de Jesus, nos redimiu do poder do pecado. Quem aceita Jesus está redimido do poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. O próprio Cristo afirmou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 2. Realmente, o nome de Jesus significa ele salvará o seu povo dos seus pecados. Confira lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando é revelado o nome de Jesus para Maria. Que, aliás, ontem eu destaquei e quero continuar destacando. Maria foi uma mulher maravilhosa, a mulher escolhida entre todas as mulheres de todos os tempos. Que bem-aventurada é! Que bem-aventurada para Deus considerá-la digna disso. Agora, o que acontece para nossa tristeza é que não há nenhuma referência no Antigo Testamento dizendo que um dia a mãe do Messias iria, por exemplo, ser elevada aos céus, ser assunta aos céus. Quem foi elevado aos céus foi Jesus. Então, se é para falar de tradição, no Antigo Testamento não há tradição sobre a mãe do Messias ser elevada ao céu. Um exemplo. No Novo Testamento não há nada, nenhuma palavra de Jesus que diga: olha, Maria vai ser a intercessora. Nem implicitamente, porque um caso só não é suficiente. E pelo contrário, nós ficamos observando a dor dessa mãe, verificando o ministério do filho. Mulher maravilhosa, mulher que é padrão, mulher que é exemplo para as irmãs em Cristo Jesus e para nós todos. Glória a Deus. Então, isso não pode acontecer por parte dos nossos queridos católicos. Se construir toda uma teologia mariana em cima de uma não tradição bíblica, nem no Antigo, nem no Novo, nem nos primeiros pais da Igreja, nem no doutor da Igreja, Santo Agostinho, que todos eles leram, não pode. Agora, também não pode por parte dos protestantes, já repararam isso? Protestantes e pentecostais, parece que riscaram o nome de Maria da Bíblia. Ninguém prega sobre Maria, é difícil, não é que ninguém prega, mas é raro, raro, raro, raro, raríssimo. Eu nasci e cresci dentro de uma igreja. Para alguém dizer: olha, o tema de hoje é Maria. Olha, é um em 1 milhão. Por quê? Por causa do preconceito. Se um erra pelo excesso, o outro quer corrigir esse excesso e erra pela omissão. Então não podemos. É uma personagem que Deus escolheu na história para conceber o Filho de Deus. E nós temos que dar honra aos que têm honra. Respeito a quem respeito, assim como damos glória a Deus. Em quarto lugar, além disso, a presença do Espírito Santo habitando em nós não deixa os crentes vendidos sobre o pecado. Paulo declara, ainda no mesmo capítulo, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. E nós completamos, da lei do pecado e da morte. E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque somos devedores não à carne. Eu já comentei o drama de Paulo. O que quero, isso eu não faço. Aqueles que tentam obedecer os mandamentos de Deus sem a graça justificadora, salvífica de Cristo, descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmos. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos do pecado. São escravos dessas coisas. São presos debaixo da lei do pecado. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação que continuamos sofrendo, dará também o escape para que nós possamos suportar as tentações. Quando se fala em escape, sempre tenho que lembrar do saudoso Bispo Adolfo, um homem que me ensinou que eu tinha que discernir o que o Espírito Santo testificava no meu coração com relação ao meu ministério. Não é a autoridade que tinha que decidir. A autoridade decide, bate o martelo, mas ele vinha e perguntava: o que o Espírito Santo fala para você? O que ele testifica? Primeira vez que ele falou, eu fiquei com uma cara, irmãos, cara de Zé Mané, porque não tinha percebido, eu sempre me alienava, por causa do processo estrutural, nós nos alienávamos e transferíamos. Alienação é isso, né? E transferimos o poder da decisão e a responsabilidade e tudo mais para a autoridade. Mas ele dizia: não, não, não, não. É preciso que você me diga o que o Espírito testifica no seu espírito. E também dizia: se vem a luta, se vem o problema, se vem a tentação, pode ter certeza, pastor, o Senhor providencia o escape. Paulo continua sofrendo do paradoxo da crise existencial quando diz: tenho prazer na lei de Deus, mas não consigo fazer. Muitos crentes sobre a lei do Antigo Testamento verificaram que em si mesmos tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas na lei, as paixões da carne acabavam imperando. Igualmente na igreja hoje, pode haver os que reconhecem a justiça, a pureza, a excelência do Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, por não terem em si a experiência da graça regeneradora, que é o que temos que trabalhar antes de formar pessoas, a graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos, prisioneiros do pecado. Quando tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, todos os nossos esforços para isso parecem ser inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo. O novo nascido é alguém que não deixa dúvida, porque ele consegue viver na lei do Espírito da vida e se livra da lei do pecado e da morte. E o não nascido de novo pode estar rolado na igreja, na denominação, pode ser ter sido participante até de um batismo, como mencionei, mas ele não consegue. É como um exemplo que o pessoal costuma muito usar de um porquinho. Você pode enfeitar esse porquinho, pode arrumar, passar perfume, pode fazer de tudo. Se você soltar o porquinho e ele estiver perto do chiqueiro, não tenha dúvida. E tiver comida lá, ele vai lá comer e vai se lambuzar todo, porque é da natureza dele. A natureza dele ainda o empurra para o chiqueiro. Então, quem é nascido de novo, demonstra. Quem não é nascido, também demonstra. Se somos reconciliados com Deus, somos libertos do poder de Satanás. E como novas criaturas em Cristo, vivemos uma vida renovada no Espírito Santo. Para finalizar os destaques, Paulo, sofrendo tanto até o capítulo 7, pelo menos na narrativa, né? Até esse momento da sua vida que ele narra, ele declara: miserável homem que eu sou. A pessoa não convertida a Jesus em sua luta desigual com o pecado, termina dominada cativa. O pecado vence e a pessoa vende-se ao pecado como escrava. Verso 14. miserável condição essa? Quem poderá nos livrar? Quem poderá livrar cada um dos seres humanos? A resposta é: por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25. É Ele o único que pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Aleluia! Louvado seja Deus! E basta aceitar, de modo geral, nós temos o mau hábito e o mau direcionamento de fazer exatamente o que os fariseus fizeram. Transformaram 10 mandamentos em mais de 600 submandamentos e regras e regulamentos. Nós temos o mesmo mau hábito. Parece que fica difícil para nós dizer: basta aceitar o sacrifício único e suficiente e confiar que o Senhor, se houve a aceitação verdadeira, genuína, Ele também vai santificar, Ele também vai transformar a pessoa. A gente descansa em Deus. O meu trabalho é descansar em Ti, como diz o cântico. É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho, filho, é descansar em mim. Somos cooperadores com Deus. Como disse uma pessoa que nos aconselha, não vou mencionar para ninguém perturbar essa pessoa, até porque não pertence à minha denominação, e tenho algumas pessoas que são referência e podem sempre nos abençoar, mas é bom que não informe o nome, seja da família biológica, seja da família da fé, para ninguém ir lá atazanar a vida dessas pessoas. Concluindo, irmãos e irmãs, um resumo que preparei sobre a lei e a graça. Resumo, hein? Síntese. E síntese só de um capítulo. Então, eu já fico aflito ao final, não fique você também. Duas premissas norteiam a exposição de Paulo no capítulo 7. Duas premissas, duas ideias norteiam, dão direção, dão encaminhamento àquilo que ele fala. A questão da lei e a da graça. A condenação proveniente da lei do pecado e a libertação proveniente do Espírito da vida de Jesus. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, começa a primeira parte falando aos judaizantes. Fica claro no texto que a lei só tem autoridade enquanto a pessoa vive. Versículo 1 ao versículo 3 é essa questão. Depois, ele reforça o conceito de que morremos quanto à dispensação da lei. Nós morremos. Se aceitamos a Cristo, morremos para a lei do pecado e da morte. E ressuscitamos em Cristo, a fim de frutificar para Deus. Versículo 4. O autor explica que no passado éramos dominados. Passado aqui, antes da conversão. Se você ainda não se converteu, é o seu presente. Se você já se converteu, é o seu passado. E eu espero que ainda hoje, se alguém que não se converteu, entregue a sua vida a Jesus na sua casa, ou indo ou voltando da sua atividade profissional, se você não está confinado em casa por causa da pandemia. O autor explica que no passado éramos dominados pela lei do pecado e dávamos frutos. Que frutos, pastor? Frutos para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, libertos dessa lei do pecado e da morte, por ação do Espírito Santo, não conforme a lei escrita no Antigo Testamento, mesmo o Decálogo, mesmo a lei moral, mesmo a lei cerimonial, sanitária, judicial, todo aspecto da lei. Nós somos conduzidos pelo Espírito da vida. Aleluia. Versículo 5 e versículo 6. Deixa o Espírito da vida conduzir você, meu querido. Deixa o Espírito da vida abundante conduzir você. E eu mencionava uma pessoa que foi recolhida agora. Deixa ele te fazer sorrir o tempo inteiro. Parece que essa é a lembrança em comum de todos que conheceram a irmã. Então, deixa ele te fazer sorrir quase que o tempo inteiro. Por que faz sorrir? Porque enche de vida, porque enche de satisfação, porque enche de uma paz que só ele pode conceder. Deixa de fazer isso com você. Eu estou pedindo para ele fazer, hoje eu já pedi para ele fazer isso comigo. Eu quero explodir de alegria. Na segunda parte, disserta com clareza, segunda parte do capítulo, ele disserta com clareza que a lei não é pecado. Olha lá, irmãos e irmãs. Pastor, mas o fim da lei é Cristo, meu Pai do céu. Eu fico mais careca quando eu ouço isso. Tá certo que eu estou cada dia mais jovem, mais forte, mas, paradoxalmente, né? Mas, nesse momento, eu acho que eu fico mais careca. O fim da lei é Cristo, pastor. Não, não, não, você não entendeu nada. Na segunda parte, ele disserta com clareza que a lei não é pecado. A lei é um instrumento para expressar a vontade de Deus. Versículo 7. Portanto, onde não há lei, o pecado está morto, porque a pessoa não sabe o que significa obedecer ou transgredir. Pecado está morto no que tange ao conhecimento da vontade do Senhor. Vou repetir: o pecado está morto no que diz respeito ao conhecimento da vontade do Senhor. A lei trouxe isso, ela trouxe para nós, ela trouxe à baila o conhecimento do que agrada a Deus e o que não agrada. Não matarás, não roubarás, e assim por diante. Sendo assim, quando descobrimos que a lei era para a vida, paradoxalmente, nós fomos feridos de morte. Como assim, pastor? Nós descobrimos que a lei é para a vida e nós fomos feridos de morte? O apóstolo Paulo estava normal nesse dia? Estava, sim. Isso porque a lei, no versículo 12, ouçam os com tendência antinomiana, com tendência para recusa da lei, com tendência para recusa do Antigo Testamento, ouçam todos e todas, e cada vez aumenta mais esse número. Isso porque a lei é santa. Isso porque a lei é santa. Isso porque a lei é santa. E os mandamentos do Senhor são santos. Os mandamentos são santos. São justos. São bons. Versículo 12. Ora, então o Senhor não ia acabar com aquilo que ele mesmo gerou, que é santo, que é justo e que é bom. Isso está lá no versículo 12. É só ler o apóstolo Paulo. Portanto, a questão é que a lei é espiritual, mas nós somos seres limitados pela natureza do pecado, sobretudo antes da conversão. Temos que entender que estamos no capítulo 7 de Romanos. A partir do capítulo 8, nós vamos começar uma outra dinâmica. Então, Paulo, inequivocamente, no versículo 15, afirma que não compreende o seu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. O cumprimento da lei do Senhor, que é boa, que é santa, que é perfeita, que é agradável. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer, ou seja, transgredir a lei, que é espiritual, é santa, é justa, é boa. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque não nasceu de novo ainda. Nesse ponto, ele explicita, mais uma vez, que a lei é boa, irmãos e irmãs. Contudo, se não faz o que é bom, o apóstolo Paulo constata, eu não faço o que é bom. Então, eu constato o quê? Não é ele quem determina a sua própria vida, o seu próprio agir. Não somos nós que determinamos o nosso agir completamente. Para que ninguém venha dizer que eu estou falando contra o livre-arbítrio. Não, estou falando de consciente e inconsciente. Ele chega a essa constatação, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, então não sou eu, nem nós, que determinamos o nosso agir completamente. Tem que haver alguma coisa, uma explicação. E ele chega à conclusão. A explicação é essa, que o pecado que habitava nele e que habitava em nós antes da conversão e habita em toda a humanidade antes da conversão, o conduzia a fazer o que ele não queria e o impedia de fazer o que ele desejava. Portanto, afirma que em sua vida não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente no coração. Ele deseja o bem, contudo, não consegue realizar o bem, já que o que pratica não é o bem que almeja, mas o mal que não quer. E segue praticando. Você pode conferir na sequência do texto, verso 18, verso 19. Em uma lição do pensamento lógico, diz assim: ora, se faço o que não quero, irmão, irmã, preste atenção só nisso. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza. Porque eu quero uma determinada coisa, mas eu faço outra. Então já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Há uma força dentro de mim, chamada de lei do pecado e da morte, que me impulsiona a fazer o que eu não quero. Versículo 20. Paulo declara que no mais profundo do seu ser, ele tem prazer na lei de Deus. É claro que a lei é boa, perfeita e agradável. Contudo, percebe outra lei agindo nele e o fazendo prisioneiro do pecado, que atua em todos os seus membros em sua prática de vida, ou prática existencial, como prefiro. O ápice da crise existencial, da crise da existência da pessoa e do paradoxo da existência, é a conclusão do capítulo, nos dois últimos versículos, 24 e 25. Ah, miserável ser humano que sou! Quem me libertará desse corpo de morte? Ou a lei do pecado e da morte da velha natureza adâmica? Quem me livrará disso? Quem me libertará desse corpo de morte? Ou da lei do pecado e da morte da velha natureza adâmica? Quem fará isso por mim? Como eu sairei dessa questão? E ele responde: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com razão, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele já começa a apontar uma saída, um escape, que vai então ser trabalhado a partir do capítulo 8 de Romanos, de modo maravilhoso. O apóstolo apresenta duas leis atuando em sua vida: a lei do pecado e da morte e a lei do espírito e da vida, voltando à ideia inicial, à proposição com a qual eu abri essa síntese. Ele apresenta duas leis: a lei do pecado e da morte e a lei do espírito da vida, que provocam uma aguda crise em cada um de nós, uma crise existencial, uma crise de vida, um conflito de vida agudo, que só se soluciona no dia em que eu sou justificado pela fé em Jesus. E não desenvolvo o mau hábito, e nem vou participar de comunidade que tem o mau hábito que os judeus fizeram. Eles transformaram 10 em 600. E nós também, não satisfeitos com o fato da pessoa só crer, aceitar e confiar que Deus vai transformar, a gente enche de coisa. Enche de curso e de critério e disso e daquilo, como se todas essas coisas estivessem garantindo que ela nasceu de novo. Ela pode fazer tudo isso e não nascer de novo e não conseguir vencer a lei do pecado e da morte. E como fazia João Batista pregava simples e direto, e a pessoa pode imediatamente mergulhar no Jordão, ser batizado. Né? Nem dá para mergulhar muito no lugar onde ele estava, mas ele o batizava, e depois ela se torna, como André se tornou, um discípulo de Jesus. Bom, para encerrar, ele diz que essas duas leis provocam uma aguda crise na vida, uma aguda crise, um agudo conflito de vida que permeia todas as áreas da vida. A crise existencial, a crise do ser aqui, o ser aí, o Dasein. E o pior ainda, né? O pior é que eu estou lançado aí na história e eu ainda sou finito. Ainda tenho o problema da crise da finitude que está dentro da crise existencial. Essa é uma tensão terrível que as pessoas têm no seu coração e só podem solucionar por meio de uma coisa simples: reconhecer que Jesus pagou todo o pecado na cruz do Calvário e aceitá-lo como salvador do seu pecado, salvador da sua culpa e Senhor da sua vida, confiar toda a condução da sua vida a ele e deixar que ele faça toda a mudança da sua vida, para que você aí sim possa fazer o que almeja e deixar de fazer o que detesta. Que em nome de Jesus, o fechamento desse diagnóstico possa esclarecer você acerca de muitas coisas. E o seu espírito possa ficar pronto, possa ficar engravidado para uma experiência que virá a partir de Romanos capítulo 8. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.